andrecedesmoral.com.br. Isso é o rei do faroeste, gostoso demais. Tá maneiro, tá gostoso, tá legal. Vê assim, ó, ó, ó. E o meu som tá estourado, batendo no paredão. As negas tão tudo doida, tão curtindo de montão. O meu som tá estourado, batendo nos paredão. As negas tão tudo doida e vai descendo até o chão. Tá tudo galhapa, toda o meu celular vriba. Prr, prr. Eu falei, o que é isso? Nega chegando. Prr, prr, prr. Tá gostoso, tá legal. André Cidiz, o moral de...